melhor da cidade. Regional. ZYH 505, 790 kHz. Rádio Regional AM de Serrinha. Empresa do Grupo Lomes e Radiodifusão. Serrinha, Bahia. Liderança e credibilidade é na Regional 790. Bom dia. Manhã. Bom dia. Bom dia. A melhor da região. Regional. Alô, amigos e amigas, senhoras e senhores, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Beleza, estamos iniciando a partir de agora as nossas atividades para o dia de hoje. É, rapaz, para esta quinta-feira, hein? Quinta-feira, 17 de fevereiro, ano 2022. Vem aí o nosso Despertar Regional até 6 horas da manhã, hein? O verdadeiro programa do Homem do Campo. Aqui o Homem do Campo tem voz e tem vez. Música sertaneja, samba, forró, vaquejadas, modas de violas, informações e muita alegria, hein? E a sua participação pelo 3261-2203 ou pelo nosso WhatsApp 9124-1512, área 75. Aqui na comunicação, Celso Oliveira, já abraçando aí você do rádio, a você da internet. Especial você que já tá de pé na labuta do dia a dia, bom dia. Essa é Subia Deus, Naito de Inchu, Zé Carlos do Bado Acarajé, lá na Estrada do Salgado, em Mandacaru, bom dia. Nendo Bião da Grota Funda, um abraço. Lá nos transmissores é Pretinho, supervisão técnica de Elvin Robson. A gerência é a senhora Valdirene e na presidência o doutor Antônio Lomes do Nascimento. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu sertão. Bom dia, meu Nordeste. Boa quinta-feira. Bem-vindo à melhor da cidade. Regional. ZYH 505, 790 kHz. Rádio Regional AM de Serrinha. Empresa do Grupo Lomes e Radiodifusão. Serrinha, Bahia. Liderança e credibilidade é na Regional 790. Bom dia. Manhã. Bom dia. Bom dia. Pela Rádio Regional, Ponto do Quinto. É mesmo, é? Eita, meu velho amigo Zequinha do Fórum, hein? E coração veio machucado, hein? Só anda pisado. Meu velho amigo Russo dos Melões, bom dia, já ligado na gente. Vale Carioca, hein? Aí do Transporte Alternativo, bom dia, Carioca. Olha o cara mujo, o cara suja, cadê, velho? Alô, Biral de Pedral, tem bom dia, meu sertão, hein? Pessoal da estrada já ligado na gente aí, os amigos caminhoneiros, cegonheiros, caçambeiros, carreteiros, boiadeiros e pipeiros, hein? Pessoal do Transporte Alternativo, Narciso Guarda, bom dia, hein? Aos amigos motoboy, né? Ao motorista de ônibus, ao cobrador, né? Ao frentista aí do posto de gasolina, né? Aos nossos amigos mecânicos também, aí das oficinas e ferro velhos, um abraço, bom dia, hein? Abraçar os amigos padeiros, a toda a padeirada, né, Jusileide? Lá em São Paulo, bom dia, minha amiga, já ligado na gente, hein? Wilson Barreto também lá em Quaraguacetuba, né? São Paulo, ouvindo aí a 790, beleza. Vamos que for, Estevam. Vai dormir, rapaz, o que você quer já de pé? Já vai fazer caminhada aí, é? Chame Narciso Vigia, o mito, né? Para caminhar com você aí. Agora cuidado que ele conversa demais, viu? Abraçar a mocinha fazendeira, rapaz. O patrão, a patroa, vai creme leiteiro, hein? E o pessoal já no coal, tirando leite, bom dia. Aos amigos Magarefes, bom dia. Abraçar a todos vocês. Hoje é quinta-feira, hein? 17 de fevereiro, ano 2022. Alô, Shalom Mototáxi. Alto da Bandeira, bom dia, hein? Alô, Cadorna do Leite, lá na Lagoa de Fora. Pronto, Gesto da Farinha Barreado, um abraço, hein? Aí no bairro Colina das Mangueiras, Barriga do Pastel, Cristina, toda a comunidade aí, um abraço. Rony da Banana, Igreja Nova, Professora Trindade, Lica da Farmácia Freitas, bom dia. Meu velho amigo Danone Motoboy na Princesa do Agreste, Maridana Bilu, né? Cafezinho já tá na mesa, a fumaça passou aqui, velho, viu? Num cheiro danado. Bom dia, Ernestina, do ponto do cafezinho vaquejado em frente ao posto dela, hein? Zé Balai tá indo pra aí, rapaz. Mas Zé da Lobo, né? Dois cabra pagador, né? Alô, Milton Cururu da Sucana Vaquejada, Linha. Betinho da Venda, lindo, Pio, Balda, Ananias, né? A Luiz Farias e Mico, um abraço. Pessoal da Moção Marco Antônio, Cachoeira Guincho, hein? Mato Grosso da Sucana, abraçar a todos vocês. Olha a hora! 4h53. Tem que ser no pé da letra, hein? Porque senão não dá reggae. Bom dia, meu sertão! Regional Aria, gente, Mato Casa, na minha festa Bahia. Fui numa festa no peão, na fazenda Lagoinha, pertinho de Porto Alegre. Eu cheguei na cidadinha. Fazendeiro Zé Valente, família da gente minha. Soltei a mula no pasto, depois de dar o repasso. Regional, ai, ai. Na sala, soltei meu peito de aço. Uma gaúcha trigueira, fiz um verso no embaraço. Quando repiquei a viola, ela caiu no meu braço. Bota pra torar! Regional, ai, ai. Eu falei em casamento, me respondeu com frieza. Não me caso com violeiro. Eu tenho muita riqueza, sou rainha do gado, sou rica por natureza. Só gostei da sua viola, desculpe minha franqueza. É mesmo, é? Regional, ai, ai. Respondi no pé da letra, sou lá bem Minas Gerais. Tenho carimbo e diamante, sou um grande industrial. Sou dono de muita terra, crio boiada em Goiás. Eu compro sua fazenda e todo o seu credencial. O povo bateu palma, é isto mesmo, rapaz. Ela perguntou meu nome, eu só dei as iniciais. Ela me abraçou chorando, apresentando seus pais. O prazo do casamento, violeiro é você quem faz. É, rapaz, rolou dedo na história aí, viu? A nega marcou logo o casamento. Você gostou, não foi, meu velho amigo Neguinho da Sucam? Bom dia, obrigado pela audiência, hein? Abraçando o pessoal da Pinda, né? Altinho da Vargem, Conceição do Coité. Celino Preto. Neguinho, você tá batendo baba aí, tá me convidando aqui, né? E abraçando seus irmãos lá em Olindina. O velho Pasto, né? A família aí. Neguinho da Sucam, Serrinha. 4h56 na Bahia. É, meu velho amigo Narciso Vigia, né? Obrigado pela audiência. Lorival da Mangaba e família. Toinho e família na boa sorte. Satiro Dias, bom dia. Porque estão aí na Cidade de Deus, hein? Todo mundo de pé já ligado na gente aí, viu? Vereador Zé Martins lá na Terra Vermelha, em Iambu. Satiro Dias, né? A terra de Reginaldo aí, né? Ainda ontem eu bati um papo com o vereador Zé Martins lá em Iambupe, né? Estava lá, ele passou lá em São João Nilson, né? Alex de Ernesto Iambupe, bom dia, meu amigo. Obrigado pela audiência, hein? Neninho aqui do Cajueiro, Neninho de Ernesto. Saudoso Ernesto, né? Valeu, velho. Vou abraçar também aqui o Wilson Barreto, lá em Caraguatatuba, né? São Paulo. Nome da, difícil da zorra de falar, né? Neném de Berro Grosso e também o pessoal aí do Saco, né? Pronto. Edmilson de Carias aí. Meu velho amigo Sivaldo, Mercadinho Sumão do Quinji, com a família aí, Dona Marisete, Mônica, Sueiro, vereador Fabinho Zabara, é a comunidade, né? Bom dia, Raio, daí da Traíra, já tá de pé, minha amiguinha, hein? Já fez o café de Dona Maria aí já, né? Seu Venâncio, Neném, seu Genro. Bom dia, Dona Neném, hein? Dom e Rosa aí da Pedreira, um abraço. Tô vindo a 790, né? Velho Capoeira, mototáxi lá das casinhas, hein? Conjunto Alvorada, bom dia. Meu velho amigo Pioca aí também. Naldo Frango Assado na Brasa aí, todo sábado e todo domingo, hein? Frente no Tripona, na Princesinha aí. Não importa. Naldo Dominado. Bom dia, Jair Siju, sem Dona Isabel, bom dia. Zezinho Marcineiro, Dadá e Nalva aí. Abraçar a todos vocês. Olha, pá, Conceição hoje acordou mais cedo um pouco, viu, pessoa, rei da Baiana. Conceição, bom dia. Alô, abençoado. Você dormiu pouco essa noite, não? Dormi muito. Foi? Eu acordo cedo. É, que vai dar 5 horas ainda, falta 2 minutos, você já tá ligando pra eu mim. Eu levanto às 4h30, 5 horas da manhã mesmo, eu tô em pé. Cadê o moço? Ainda. Cadê o rapaz que ficou lá na cama deitado? Cadê? Tu não falou que isso é quarta-feira, que foi nada? Foi nada? Eu sabia que falou que ia. Eu marco pra me ver livre. Hã? Ô, Conceição. Oi. Não faltou energia mais não, né? Hã? Não faltou energia mais não, né? Não entendi, faz nada. Não faltou energia aí mais não, não é? Não, graças a Deus não. Ah. Ah, meu filho, domingo tu vai ter uma festa aqui grande, acho que vai faltar, viu? Vai? Porque vai ter uma cavalgada aqui, Giovanni vai vir tocar aqui. É, Giovanni, meu amigo Giovanni, o Arce da Seresta. Ah, pois, ele vem tocar aqui domingo. Meu amigo. 10 horas da noite ele chega aqui. Que dia vai ser? Domingo agora. Domingo agora? Então eu vou aí. Vai ser aonde? Aí no Candeal Pequeno? Na minha casa aqui, perto da minha casa, na Cadeal Bim, pertinho. Ah, então dessa vez você arruma esse paquera seu na cavalgada. Ô, menino, tu me deixa com o diabo de teus paquera. Você deve arrumar um vaqueirão aí. Oxi, eu mesmo não. Pra vaquejar essa nuvilha. E o alô, pra quem é, Conceição? O alô é pra Galzinha do Matão, Neto Dado no Matão, Luísa e família no Matão, Dão no Baduquinho. Comadre Dava, Lene, Lede, Márcio e Neném. E Nina, Roque e Odália, no Matão. E para todos os seus ouvintes, um bom trabalho abençoado. Para Giovanni, Giovanni Carreteiro, para Jajá do Acordeon. Sim. Para todos os seus ouvintes abençoados. Ó, pessoa Rei da Baiana está mandando um bom dia para você. Bom dia. Pronto, valeu, Conceição. Tá, beijo. Eu vou aí em sua casa tomar um cafezinho domingo na cavalgada, viu? Tá bom. Passo por aí. Tchau, Concita. Tá bom, tá. Tchau. Alôzinho do Mate Mate, Novo Horizonte. Cadê gata? Valdete Leite, Leite Zequinha do Fora, hein? Todo o pessoal aí do Novo Horizonte, Valdete Leite, Val Preto, né? Texebão, bom dia, parceirão, hein? Toda a comunidade ouvindo o programa aí. Isso. O velho Capoeira. Bom dia, meu irmão. Fica com Deus. Bom dia para todos os seus ouvintes. Principalmente eu mesmo. Fica com Deus. Um bom dia. O velho Capoeira lá do Conjunto Alvorada. Bom dia, cansado, velho. Quedado, que é mais curral. Estamos na luta aqui já, agradecendo a Deus por ter amanhecido vivo, com saúde. Ah. Mandou um alô aí pra galera da Queimada do Curral. Pronto, você amanheceu vivo, mas vai ser pouco tempo. Demerval, Dona Flora, Luizvaldo aí, toda a comunidade, hein? Ouvindo a gente lá em Valente. Beleza. Ô, macho, manda um alô aí pra Evaldo de Vânia, em São Paulo, lá no bairro São Mateus, que está ali ouvindo agora, Celso Oliveira. Você já mandou, Zé Carlos, lá do Mandacaru, hein? Do Bar do Acarajé, Estrada do Mandacaru. Saindo ali pro Salgado, pra Sucupira de Erasmo, ali por ali, né? Valeu, Zé! Ah, Celso Oliveira, vou ligar o rádio daqui a pouco, viu? Eu tá na escuta aqui do programa. Valeu, Celso! Ah. Tá na escuta daqui a pouco pra ver as músicas maravilhosas. É, né? Quando o Ferraz chegar aí, e ele não fica lhe empatando você mandar alô pros ouvintes, não. Já tá aqui. O programa dele não é de alô. É. Que aquele que é empatando, você mandando os alô pros amigos. Valeu aí pros ouvintes. Engraçado que ele não fala no dele, vem pra aqui pro meu falar. Manda alô, né? Bom, falar em Ted Love, daqui a pouco tem ele, viu, meu velho amigo aí? Lembrar que você pode ouvir também o nosso programa aí pela Rádio Web Ferraz, viu? Tá retransmitindo em tempo real aí o nosso Despertar Jornal. Bom dia, Ted! Bom dia, Celso. Ô, Celso, para aquela do água com leite para oferecer a Paulo de Adolfo, na Rua do Fogo. Pronto, tá dado o recado aí. Bom dia, obrigado pela audiência. Edilson da Senhora Santana, meu amigo, vai, bom dia. Bom dia, Celso, que Deus nos abençoe. Celso, manda um abraço aí pro meu amigo irmão Subadelso, Jurandir do Cedro, Cafuringa, Joselito, Itália, Cururu de Remela, Miltinho, Seu Estevão, Dadal de Salgadalha, para toda a caburezada aí e todos aqueles que estão nos ouvindo. Valeu! Valeu, velho! Vampi! Você já tá aí, seu vampirão, seu lambiçal, parente de Pelé de Pataíba. Falar em Pataíba, eu mandar um abraço a ele e essa também, a toda a comunidade aí, né? Já tá batendo um cafezinho com leite aí, né? Faz inveja não, rapaz. Cheguei a Anestina hoje, foi 4 horas da manhã. Tomei café até agora, hein? Lá na saída. Deu formiga na cama de São. Conceição aí, ó. Caia fora desse cabra aí, viu? Não digo nada a você. Cadê? Bom dia, Celso Oliveira. Carlos Roque, aqui do povoado de Vajota. Quero mandar um abraço aqui para meus amigos de Vajota, meus amigos de Campina, Edilberto, lá no povoado de Campinas. Ele é filho de Apolônio de Desidério, viu? Ele falou, se você puder, por favor, toque a música de João Paulo e Daniel, meu reino encantado, para oferecer aos familiares dele, ó, Nininha, Ivan e Sirlene, e a esposa dele, Dona Lúcia. Por favor, passa essa música aí para ele. Então, um bom trabalho, um bom dia, meu amigo. Carlos Roque da Vajota de Chu, bom dia. Toquei ontem, foi a primeira. Mas valeu, a próxima vai ser boa. Zé Avinhozinho, Tabuleiro da Bela Vista, hein? Passando rico na Bela Vista, Titi, Jurandir, Zé Coiova, Mazinho, Deus diz. Povo, tá todo mundo vivo aí, né? Rene lá do Tanque Grande, bom dia, Rene. Obrigado pela audiência, hein? Todo o pessoal do Tanque Grande, bom dia. Vindo aí a 790. Deixa eu mandar um abraço aqui para o seu Valentim Teles e a dona Nina em Água Fria, hein? A Barbinha de Salvador, ela tá mandando bom dia para vocês. Então manda a benção, hein? Benção a pai, benção a mãe. Aí Zé gritou de lá, Deus abençoe, minha filha, apareça. Meu velho amigo, subtenente Adelso, bom dia, hein? Parceiro aqui, bom dia, irmão. Alô aí para doutor Bobidel, né? Bobidel sumiu esses dias aí, né? É, tá intocado aí na fazenda aí, né? Abração, seu Dermeval do São Bento de Araci, vai bom. A Juscelia Jurandim Barroca, Sérgio Edilson, aí da senhora Santana, lá também Ricardo Capoteiro aí. Para Tuim Gomes, Fredson, Saulo lá de Santanópolis aí. Para Jailson e Robinho, lá em Irará. E a todos os irmãos e amigos, uma boa programação. Sem esquecer de abraçar Lucas Mamadeira da Mil System. Pessoal da Mil System. Alô, Rubinho! Um abraço para vocês. É o Vale Romildão, né? Da Milciste aí, Ricardo aí, todos os meninos aí, um abraço. Você está bem, benção pai, benção mãe. Bom dia, bom dia, bandido. E aí, Celso Oliveira, como é que tá, meu querido? Manda um alô aí pro velho Cafuringa, viu? Manda um alô pro Cafuringa. E você, tá beleza? Joga bola, você não joga mais, né? Fim de carreira já, né? Bora pra Monte Santo. Oxi. Boa viagem. Alô, Arthur de Cansanção. Germano Abreu, Godões de Quinjinga, hein? Carlos de Quinjinga. Pessoal da Sobara aí, bom dia. Quinjinga, ouvindo o programa. Beleza, hein? Professor Reinaldo em Araci. Professora Zélia e família. Rosalvinho Padeira, hein? Carminho Salvador, Retiro Tapu de Araci. Zefinha do Chá, hein? E Renato aí no Chu do Rufino. A Fabinha tá por aí, né? Miró de Pedra Alta, Dinho do Poço Grande, Dinho lá dentro aí, pessoal do Falhado, Vera Teodoro, lá do João Vieira, Sivaldo, lá do Nazaré, Sivaldo Bola de Fogo, né? Abraçar todos vocês ouvindo aí a 790. É o Sivaldo Juvenal, hein? O Coronel Durico, Adalice Deus aí da Venda, Tom Biquetinho, hein? Velho Del, abraçar aí o velho Celso Milchará, né? Pronto, velho Boquinho que desapareceu daí, né? Seu Louro. Um abraço para todos vocês ouvindo o programa. Bom dia, Delícia e Bingo, hein? Lá na Gameleira Araci. O Delícia, cadê Bingo? Já tá no curral tirando leite. Um abraço para vocês aí, viu? Lá em Vardinho Serra. Zé Roque e família, Alto Bonito de Araci também, participando do programa. Juninho do Barreiro Preto aí. Ô, Juninho, o pessoal da Coelba já foi para aí cedo, viu? Diz que aí tá essa energia, né? Cadê o Gui Magarefa? É toda a comunidade do Barreiro Preto, o Muzeirinho e João Vieira, da Perpétua, Marcelina. Bom dia para todos vocês. Dedé da Bela Vista, não, Dedé da Lagoa do Curral, hein? Pessoal da Bela Vista, Nildo do Posto do Capim. Bom dia, pessoal da Barreira de Araci. Quererá e Jacu, bom dia para todos. Regional Ainda. 5 horas e 7 minutos na 790. Regional Ainda. Eita, Nicaninha, daqui a pouco você fala, velho. Prenda o Tadeu aí. Alô, Maria do Peixe, bom dia, minha amiga. Mulher guerreira, hein? Um abraço, Maria. Delegado, rapaz, Estevão tá solto ainda, hein? O Tadeu. Rapaz, disse que Estevão, quando trabalhava de besourista e tratorista, hein? Por essa cidade aí, né? Nas Caatinga aí, disse que era um comedor de preá, um comedor de rolinha desgraçado, hein? Disse que não podia ver uma rolinha, rapaz. Aquela é minha, já foi. Disse que era bom de badoga, viu, Alex, lá de Iambupe. Um abraço, meu velho. Bom, obrigado pela audiência, hein? Alex de Ernesto Iambupe mandando bom dia pra Nininho aqui do Cajueiro. Valeu, valeu, valeu, Alex. Ontem eu tava em Iambupe e não vi você, rapaz. Foi. Um abraço pessoal de Iambupe ligado na gente. Bom dia, Celso Oliveira. Bom dia, ouvintes. Eita, quinta-feira, bora meu povo acordar. Um cheiro em todo mundo. Já fez o café aí, Neide? Bom dia, seu Jair. Bom dia, Zé do Burro. Bom dia, João Preá, hein? Pessoal do Entulho de Bom Dia, obrigado pela audiência. Bom dia, Celso Oliveira, estou ligado na Regional, desde as 4h30 da manhã. Fique com Deus, meu irmão. Aí é Carlos Moura, lá de Teofilândia, hein? A terra do Cabrabom, moralizado aí. Técio Nunes, ex-prefeito da cidade, abraçando todo o povo de Teofilândia, hein? Que beleza. Alô, Dai da Farmácia, bom dia. Alô, Pitoco do Setor, Zé Preto aí dos 19, hein? Bom dia a todos. Rato lá da Ipueira, Zé Preto Rico. Pessoal do Canto do Gato, hein? Aí da Maria Preta, bom dia pra todos vocês aí. Renato do Jipe, eles três aqui. Meu velho amigo Tony de Tuíca, você gostou, velho, do Tadeu aí, da Camilda? Bom dia, dona Zezé, hein? Aí, vizinho aí, a oficina de Tony Capucho aí, a tia de Bob Del. Bob Del só me enrola, pai. O velho lá, Dermevaldo São Bento de Araci, manda direto. Leva esse pinto de Celso lá, quem disse, joga lá na fazenda dele. Pelou, velho. Jusileide, em São Paulo. Grande abraço, Celso, para você, para toda a minha família e todos os seus ouvintes aí, né? E todos os meus amigos, sem esquecer aí, é do prefeito Pedrito Cruz, Sátiro Dias. Está em Brasília até ontem, né? Será que já chegou? Ali é batalhador, viu? Quando vai lá, não volta de mão vazia, não, viu? Volta de saco cheio de emendas aí para Sátiro Dias. Valeu, Jusleide. Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo irmão Celso Oliveira. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs serrienses. Que alegria a gente amanhecer, botar os pés no chão, só Deus para nos proporcionar tudo isso em nosso Jesus Cristo. E em nome dele a gente pede por todos nossos irmãos baianos, serrienses, brasileiros, né, e mundial, que dê paz, né, na vida de todos nós. Com amor, carinho, respeito e atenção. Nem caninha amigo do povo, nem caninha que gosta de gente, nem caninha que da correria, da luta, né? Manda um grande abraço para o nosso grande amigo Serjão da Água Boa, que nesse momento deve estar ouvindo também vocês aí, Celso, né? E especialmente Maria do Peixe, né, que já me desejou uma boa viagem, um bom trabalho. Quero estender esse carinho também que eu tenho por ela, né, por todos meus irmãos serrienses. Celso, que Deus dê paz, saúde e alegria a todos nossos irmãos, né? Mandar nosso grande abraço também para nossa amiga Edilson da Santa. Deus no coração de todos. Ficam com Deus. Valeu, velho Nicano. Nicaninha, Zequinha do Foro tá mandando um abraço para você e família, viu? E também para sua sobrinha Viviane de Eliseu. Abraçando aí o Capitão Oliveira, lá na Rio do Maroto, né? Pracinha, Santo, Valmir, Dona Isabel, né? Dona Zenaide aí. Ezequinho do Fora, abraçando o Beirão, Cedote da Embasa, Joel Moraes, né? Pra Peleca, Bassamuxa e Bentinho lá nas Três Estradas. Alô, Requeijão da Bela Vista, Ezequinho do Fora que tá mandando abraço pra vocês aí, mandando a Demar acordar. Oxi, a Demar acorda cedo, rapaz. Fica aí, Ezequinho. Ah, Lido Catanda Lamarão, bom dia, minha amiga. Obrigado pela audiência, hein? Ouvindo aí a 790. Celso, meu querido, bom dia novamente, meu irmão. Manda um abraço para meu amigo, meu grande amigo, irmão José Ferraz também. Esse cara eu sou fã. Já tá na área aí? Já tá na área, nosso amigo Ferraz. De hoje. Vou estar aqui aguardando ele também. E outro abraço para Viviane, minha sobrinha, viu, Celso? Sou fã dessa menina, filha de Eliseu, filha de Luciana. Um abraço, Viviane. Boa viagem. Seguindo aí para Salvador. Resolver alguns assuntos. Um abraço para vocês. Valeu. Valeu, Nicana. Alô, Queiroz em Tanque Grande. Ouvindo o programa, o Renan. Aí a dona Marinalva, mãe de Dida Negão. Ô, Dida. Um abraço, meu velho. Girando Cigano de Irará, hein? Ouvindo aí a 790. Bom dia. Ah, sim. Abraçar o velho Batuqueiro, seu Adelso, Arlindo das Caraíbas, Joaquim do Tomba, seu Dário e mais dona Regina, né? Kikito da Boa Vista, que é vereador, Eduardo Candeia Estrela, em Santa Bárbara, hein? Dona Maria José Cedevando, lá de São Nicolau. Conceição já falou aí do Candeal Pequeno, né? Participando do programa. Meu filho, o café aqui é 4 horas da manhã, 4h15 no máximo, já estou tomando um cafezinho. Tá pensando aí, o quê? Então... Ah, filho, acordo cedo. Qualquer dia desse aí, antes de chegar aqui, eu vou passar aí pra bater esse café. Cosminiano! Bom dia, Celso Oliveira, aqui o Corbiniano, sempre que ele ouve todo dia. Um abraço para Gil Salles aí no Calçadão, tem cara de Capoteiro, Pinheiro do Barro, Galega do Barro, Almino Caidoeiro, Sargento Oliveira no Marô, sem faltar Dona Gina, se eu cair aqui no bairro, dá bom. Bom dia, Cosminiano. Bom dia, Andrelina aí no Mercado de Artes, hein? Cuidado com esses magrefe aí, Andrelina, Andrelina, vai contando os cafezinhos, viu? Esse chibata ainda é brincadeira, não, viu? Vale paciência da Gil. Estou em Magarefa, hein? Cabra Bom. Aí do Frigorífico Santana, Vale Barrocas. O Neno do Porco, né? O Breno do Porco aí, bom dia pra todos vocês, e Andralina. Cadê o velho Quarentinha? Tá aí, Andralina, hein? Esse velho Quarentinha é gente boa, velho. Já tá aí mordendo um cuscuzinho com ovo, ensopadozinho, né? Sou fã também, viu, Quarentinha? Dessa onda que você come. É louquinho do mercado aí, Dona Zelinha, Rodrigo Bia, bom dia. Ouvindo o programa, hein? Bom dia, Bidão, lá no Ponto do Bode, hein? Lá em Netão, Neto Cunha aí. O velho Neto Cunha aqui é pré-candidato aí, é deputado aqui em Serrinha, viu? Nome novo aí, Prata da Casa. Alô, Netão, bom dia. Alô, Adilto e Carla da Farinha, o Missecão, hein? Puxa saco de Vardinho Serra, bom dia. Obrigado pela audiência, ouvindo o programa. Almir do Relógio Nova Brasília Barroca. Esse é bom. Um abraço, Almir. É você e a família, hein? Benildo Senna, Animilto, Maria de Kio aí, Roque de Zeca, tem. Ô, Benildo Marcena, bom dia, hein? Vocês são moralizados. Obrigado pela audiência aí. É Benildo Rolista, né? Diz que estão feirando todo domingo aí, né? De carros usados. Agora todos documentados, tudo dentro da lei. Não é, Benildo? Bom dia, velho. Ah, rapaz, abraçar aí Nelson Digitaí, Miltinho, Betinho, Zé Renato e família, hein? Lagoa dos Umbus aí, ouvindo o programa. Zé Bagacheiro, o Velho Poxinha, né? Chique Zé Paulo do Boi Preto aí, Dona Neide, abraçar a Sil Nilce e a Jeane, a comunidade. Ednei do Buzeiro, Evandro Mota, Santa Rosa, vereador, cabra bom, né? Milho Verde, Riacho Grande, Lagedinho Fábio, Ana Paula, família aí, né? A Paula, melhor dizendo aí. Zé Milho da Minação em família, hein? Dodinho em família também, bom dia. Bento da Lagoa da Cruz. A Dona Elza e seu Adelcio, a Dona Juscelino do Velho Domingo Barros. Lagoa do Curralinho, bom dia pra todos, hein? Aí na sede, prefeito Jair, bom dia, prefeito. Tá de pé, né, velho? Velho Juscela, Jó da Borracharia, aí Tita de Roque, Amir e Maciel, seu Maciel, Dona Elia, bom dia. Jurandir do Cedro, aí Dona Mariazinha, lá do Brasileiro, hein? Seu Neno, mais Dona Marinalva. Celso Oliveira, bom dia. Tá, Neno. Tô aqui ligado na 790. Ah. É, Neno, manda um alô pra família Rebarroca. Tô escutando seu programa aqui. Uma solidão da porra, a velha não chegou em São Paulo ainda. Tomara que ela não venha. Uma bola de fogo da porra. Tomara que ela fique lá. Aí você manda esse alô aí pra rapaziada. Galera boa. Limpar periquito. Tchau, tchau. Fica com Deus. Ô, Neno, bola de fogo. Ô, Neno, velho. É o seguinte, hein? Eu acho que vai ficar sozinho, viu? Sei que porra velha vem fazer aí em Barroca, rapaz. Atrás de coisa velha. Neno de Marinal, hein? Marinal, você picou pra São Paulo, até hoje não voltou. Não sei não, viu? O Rei da Baiana Pessoa e Calçadão, bom dia, obrigado pela audiência aí, né? Daqui a pouco a Galega chega, né? E a Samara Ribeira, seus funcionários aí, Velho Pessoa. Não paga um cafezinho pra ninguém, rapaz. O bicho é seguro que é o Satanás, viu? Ali aqui. Pessoal participando do programa aqui, né? Zé Vinhozinho, um tablet da Bela Vista, bom dia, hein? Chita do Relógio. Aí no Calçadão, né? Gil Salles aí. Bom dia, Gil Salles. Obrigado pela audiência. É, rapaz. Bom dia, Celso. Adelino Fazenda, Pindoba Candial. Ledo Catanda, Lamarão. É a terra do ex-prefeito Gordo. Gordo desapareceu, rapaz. Não dá um bom dia a ninguém, né? Ave Maria. Alô, Valdir. Ó, abraça aí. Dona Rosa da Pedreira. Bom dia, Raio da Trairinha, né? E da Traíra. Dona Maria, né? E aí, hein? Seu Venâncio. Seu Venâncio disse que passou a máquina zero na cabeça, rapaz, né? Aí vai ter que usar o chapéu, né? Aquele chapéu de baeta. E o sol quente desse aí, né? Segundo só Zé da Cachorra, né? Meu vereador Mixival do Mercadinho Sumon, Dona Marisete, Monte, que eu sou aí da família aí, bom dia. O vereador Fabinho Tabarel aí do Quingi, né? Cabra seguro da zoa, velho. Não paga um cafezinho pra ninguém. Fabinho, tu é doido. Agora é bom de bola, rapaz. Seu Domingos e a Dona Didi, hein? Aí do Brejo Serrinha, Galega aqui do Barro, um abraço. Seu Dingo lá do Casimiro, Josimi do Requeijão, Baixa da Areia aí. Bibi Lourdes também, bom dia a todos vocês. Ouvindo o programa aí, né? A Dona Vanessa Muti aí, a família, aí no Viludo. É, Zé Miúdo do Cajueiro Grande, Sandra, Nora, Lando, Luiz, a comunidade aí. Bom dia, Leto. Cadê Fernandinha? Tá por aí, né? Sempre viva Sobrado e Araçá. Abraçar meu filho Léo aí no Cajueiro, hein? Lá no Sobrado, Nini aí, o Pedrinho. Um beijo pra vocês aí. Zé Alves é de Sete Féus, hein? Bom dia, Godzilla 2000, hein? Fim de carreira, carreira vencida. Bodinho, Zezinho lá do Viramão, hein? O Zezinho passou 3 dias sem dormir, rapaz, porque o Palmeiras não foi campeão mundial, né? 3 dias foi pouco, até hoje a cabeça dói, né, Zezinho? Zé Preto, lá do 19, um abraço, vindo aí a 790. Deixa eu mandar mais uma vez um abraço e um bom dia aqui para o seu Nilson, para a Dona Neide e a Job Jeane, hein? Lá do Boi Preto Barroca. Ah, para falar em Jeane, tá aqui. Já tá de pé, amiguinha, mandou para... Oi, oi, oi, oi, pessoa linda. Ó, vim aqui te desejar um bom dia. Ah, vai um bom dia todo especial pra você também, viu, Jeane? Regional Aí. Se é que você me entende. Acorda pra vida, macho, vai! 5 da manhã, 22 minutos na Bahia. Regional Aí. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentir. O nosso amor está magoado. Thank you. amor, de corpo e alma, pra vencer esta batalha. Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha e receber das mãos divinas o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei. Boa música, você gostou, não foi, Jusileide, lá em São Paulo? Bom dia, amigo, obrigado pela audiência. Gostei da música. A hora certa é 5h25. Beguinho Nova Sori, mas Dona Patrícia tá no pedal, né? Lá no Sori. Pessoal do Atacadão em Supermercado Vitória. Bom dia, Maria Mastringa do Pau de Colher, hein? Família Carvalho da Baixa Pequena. Carlos e Lourdes aí dos Paus Brancos, bom dia. J. Oliveira do Cauê, hein? Vira do Estado aí, Judete e Andréia Aline, Evangelho do Rato. Aristóteles da Bela Vista, o cantor, né? São José do Paiaiá, Curral Novo, lá do Nova Sori, bom dia. Monte Alegre, Melancia e o Fundo, tá bom? Aí do São Miguel até a Zé do Jipe, bom dia pra todos vocês do Sul, ligado na gente. Ô Márcio Capenga, ai de você que não faça as minhas mudas de laranja, viu? Eu mando aquele rapaz ir aí. Meu velho amigo Nailton Dinchu. Bom dia, meu amigo Celso Oliveira, manda um abraço aí para o Dr. Bira, deve estar no pedal já uma hora dessa aí, né? Tá certo, para Nilton Mototax, Capitão Charles, Subiadel, Suzequinho do Fórum, para Ferraz aí, Ademar do Fórum, Jurandir, Mídia, lá do Cedro, Barroca, Zizinho, Requeijão da Bela Vista, Antônio de Henrique, na Bela Vista, Zé Aviãozinho, Zé Vermelho, Zé Oveia, Galego, Negão de Leôncio, Pão Quentinho todos os dias, hein, no Mercadinho da Branca, aí na Isabel, lá em Ijo. Ô, Nailton, Anum, você sabe quem é, né? Edmilson e Isabel, diz, ó, tô indo agora pegar os pão. Não é agora não, velho. Só chega às 7h. Paulinho da Barra de Enxu, bom dia. Davi Ferreira e Miúda, hein? Pessoal de Enxu, um abraço. Pedro aí, André Luiz aí. Nailton, vem, tá abraçando a todos vocês aí. Deito do Rose, hein? Lá de Santa Luz, bom dia, obrigado pela audiência. Eu vim daí a 790. Derivaldo, lá de Santa Luz, bom dia, meu amigo. Celso Oliveira, meu irmão. Derivaldo na escuta. Bom dia, Celso. Bom dia a todos os ouvintes regional. Bom dia, equipe, tudo aí, Zé Ferraz. A vocês todos aí, Celso. Um alô aí, parceiro do Otávio da Gameleira, com a família. Minha mãe Daz aqui na Baixa do Couro. Carlinho, da Baixa do Couro. Pedro Careca. Elisange, minha irmã. Compadre João lá no Centerra, em Coité. Dona Carmissa Salvador, na Henrique de Araci, Semida Farmácia, Itapuio, André Sidão lá na Pedra Alta, Jair do Gravatar. Em geral, Celso, para todos nós, todos vocês aí, uma ótima quinta-feira, cheia de paz e de saúde, meu irmão. Felicidade. Derivaldo Massamora, hein, lá de Santa Luz, ouvindo o programa. Ó, a voz do Zequinha aqui, ó. Será que eu posso botar, rapaz? É a voz dele aqui no rádio? Ô, seu Mala, bom dia, gostei da. Gostei da música, viu? Gostou? Mandou um alô pra Cajiba. Ah. E Germanão. Ah. Lá nos Araçais. Piritinga. São os Araçais todos. Biritinga, né? Pronto, Zequinha do Fórum. Rayene, lá dos Poções, Lamarão. Bom dia, amigo. Obrigado pela audiência, ó. Não, aqui não posso ler, não. Aqui é só pra mim. O que foi, Deito do Rosa? Ô, Deito! Diz que você é parceiro aí de Ismael Rico aí, Casquete de Santa Luz, né? Alô, Fernandão em Queimadas, bom dia. Babi de Tiúba e Genésio lá em Nordestina e Galego da Cabana, aquele Conceição do Coité, né? O Gilcinho aqui de Varilândia de Valente, Nego Nai, Itaberaba, seu amado, Zezinho Aboiador. Chama Zezinho Aboiador aí, Celso! Ei, deixa o meu rádio ligado de segunda a sexta-feira. O cabra é moralizado, um cidadão de primeira. Esse programa ideal, ligo na rede. regional pra ouvir Celso Oliveira. Oh, oh, yeah. E ai de você que não acorde cedo pra ouvir a gente, viu, Zezinho Boiador? Ai de você que não liga o rádio na gente aí, viu? Aí botar Jucinho na sua cola aí, mas nego Nai. Bom dia, meu irmão, meu camarada. Manda um abraço aí para meu amigo Edilson da Santa, para Estevão, para Jajá do Acordeon, para Marconi São Paulo, para Casquete Santa Luz, para Pelé, meu grande amigo Pelé de Pataíba, para Izinho do Mate Mate, o grande homem também, cabra bom, para Joel do Chema, sua esposa, seus filhos, seu irmão Zezinho, Agripina Samambaia, Berna Samambaia, para Tony Coxinha aqui, que Deus abençoe a todos e todas de seus ouvintes, meu irmão. Aqui é Dadal de Salgadalha. E mando também um alô aí para toda a cabulezada aqui de Salgadalha também. Valeu, meu irmão. E um abraço aí para meu amigo Zezinho Apoiador também. Dadal aqui de Salgadalha, parceiro. Valeu, Dadal. Deixa comigo. Ó, deixa eu ver aqui. Narciso, deixa eu ver o que Narciso escreveu aqui. Bom dia, Celso. Estou aqui na escuta. Mande um alô aí para Natal Vaqueiro, lá em Barrocas. Agora, bom dia, Celso. Didi lá. Didi do Pombal. Pombal até o Filândia aí, né? Até de Tessi Nunes aí, né? Pronto. Aí naquele tempo tinha um pessoal do Pombal que participava do programa, hein? Era Jô. Você lembra de Jô, né? Tem muito tempo, quando eu fazia o programa Toca Tudo diariamente aí. Neide da Basílio Cordeiro Rodagem. Próxima quadra aí. Bom dia, dona Neide, hein? Obrigado pela audiência. Um abraço aí pra Ferraz e Madame Geilza, Celso Oliveira, Jusilei de São Paulo, hein? E abraço a meu. Minha terrinha, Sátiro Dia lá. E meu pai, seu menininho de Iambupe. Pessoal do meu fã-clube aí no Zap, hein? E também do Facebook. Fã-clube estourado. Genil da Ibiró, hein? E Chico Ovo lá de Pedral, Taraci. Bom dia, obrigado pela audiência. Pronto, né? Neto de Cadu, Jacinto de Cadu, Ligo Bahia, Dilson Edmilson, Reis da Natuba e Joia do Extremo. Bom dia, Joaninha. Aí do Extremo, hein? Um abraço pra vocês aí lá em Salgadária. Pessoal do Itareru, bom dia pra todos vocês ligados na gente. O Bando de Manteiguinha, viu? Aí na cidade de Barroca, está na disputa boa, viu? É, isso que é Jurandi e Juscela, não. Jó da Borracharia e Manteiga, pra ver quem tem mais voto pra vereador, viu? Ninguém vai pra canto nenhum aí, viu? Alô, prefeito Jair, um abraço. Dona Mariazinha do Brasileiro, hein? Almir do Relógio Nova Brasília com a família aí, Rock de Zeca, Benildo Maicena, tá todos a comunidade, hein? Ednei do Umbuzeiro, amanhã eu vou em Barrocas, viu, Almir? Tomar um cafezinho pra você na padaria aí, viu? Abraçar o ex-prefeito Almir de Maciel, hein? Baixinho, gente boa, moralizada ali, seu Maciel, dona Hélia, né? Isso aí, né? Tomando um cafezinho agora, eu vim do programa. Beleza. Que foi, rapaz? Deixa eu me ver aqui. Não, aqui não. Daqui a pouco, hein? Deixa eu abraçar a Joia e Creuza lá no Jorro, bom dia. Seu Raimundo do Motosserra no Jorro. Ouvindo o programa, a família dele, dona Renilda, né? Taíde, Ronaldo, Roneide e Romilda aí. Ouvindo a gente, seu Carlinhos Abaixo do Couro, Retirolândia. Lá também, seu Firmino e a dona Maria Santos, tá bom? Professor Reinaldo de Aracy. Abraçar também aqui o Carlos Magalhães de Iaçu, né? A dona Adélia da Fazenda Manteiga. Lá de Tucano, participando do programa Bom Dia. Bom dia, Creuza! A Beritinguense, né? Ligada na gente aí. Não. Aqui a Creuza é lá da região da Retirada, lá de Araci. Ouvindo aí a 790, bom dia. Duda Pedalada, Marredinha, Parque Santana. Dudinha, você é parceiro, pra você é um cabra bom, você é moralizado, hein? Você é uma pessoa abençoada, você é a família aí, hein? Tenente Ribeiro, Holanda aí do Parque Santana, Joel Moraes e família. Gessinho Moraes e família, bom dia pra todos vocês ligados na gente aí, tá bom? A dona Miriam e seu Maroto, em Lagoa Nova lá de Araci, Valdir do Porco, mas dona Celina aqui na Laje, seu Roxo lá de Jaguara, hein? Zé Raimundo e família Novo Horizonte de Feira, João Lima, Zé Lima e Feira de Santana, Clemente da Ribeira de Araci, Germana Abreu, Godão de Quijingue, bom dia. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui mais uma vez, essa moça bonita aqui, né? A jovem Jeane do Boi Preto Barrocas. Bom dia, minha amiga. Não olha assim não, rapaz. Leandro e Leonardo. 5h33. Regional ainda. Tire seus olhos dos meus. não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus e deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir. Toca que eu vou beber mais um golo. Já tocou, rapaz. Quer beber uma hora dessa aí? Beba não. Parece que você é parente de Zé Mila da Bonião, rapaz. Quer tomar um golo em uma hora dessa aí? Genildo, hein? Lá de Pedral, Taraci. Bom dia, obrigado pela audiência. Creuza, Retirada Taraci. Jusilei de São Paulo. Gostou da música aí, né, amiga? Valeu, bom dia. Meu vizinho Jorginho, mais dona Renilda, hein? O pessoal do restaurante, duas irmãs, dois aí nas colinas. Bom dia, obrigado pela audiência. Pessoal da farinha barreado por aí, né? Barriga do pastel, mas Cristina, bom dia. Pessoal das colinas, um abraço. Quem foi, Darinho Mecânico? É, em Bar do Preto, na rodagem. Vereador Zé, o ex-vereador Zé do Sedex. Bom dia pra todos vocês. Sucesso, quero mandar um alô pra Catiele, Rayane, Kézia, Aline, Jajá, Ibeiro, Pouca, Guilherme, Zé de Céu, Bruninho Lixeira, Val Galega, Bida, Belo no Agência Correia e tudo aí, Celso. Obrigado, Celso. Todos os porções, maravilha, estrelas. Pode deixar aqui em Aline, eu mando um alô. A moça do peixe gostoso. Eu, Aline, qualquer dia eu vou comer, viu? Um pedaço do rabo do seu peixe. Quem vai comer o parte da cabeça é Estevão aí, viu? Mas na Ilha de Enxu e Ferraz. Anestina aí do Ponto do Cafezinho. Bom dia, Anestina. Anestina, cuidado com esses malas aí, viu? Receba esse dinheiro desse cafezinho antes aí. Milton Cururu, Alves Farias e Mica, bom dia. Mato Grosso da Sucã, Cachoeira Guinche, Zé Balai, o Barretão da Sucã, Gordo da Oficina, Ibo Chapista, seu Luiz da Brama, hein? Família Onça aí na Vaquejada. Rapaz, falar em o vaqueiro Zé da Onça, que nunca mais eu vi foi Diógenes Vaqueiro. Será que Diógenes Vaqueiro tá vivo ainda, rapaz? Alô, Renato Vaqueiro e Mira. Lá da Fazenda Guanabara, bom dia, obrigado pela audiência, hein? O Rony e o Elson aí do Guanabara. Bom dia, os dois chibungos de lá, né? Adalto mais Cici em frente ao Trem da Alegria. E tem vizinho também, tem o Baldo. O Sargento Lara e mais Dona Maute, né? Biquinho no Regalo 3, mais Dona Maria. Nem Valadares, né? Bom dia pra toda a comunidade aí, viu? Dona Rosária, Priscila, Amanda, seu Armando, Bragadó, todos vocês aí. ouvindo o programa. E pessoal do Bucamba aí, abraçar o César, né? E o Luiz aí. A todos aí, bom dia. Bom dia, meu grande amigo Celso Oliveira. Ô Celso Oliveira, faz um favor pra mim, anuncia aí, meu filho, que eu tenho 2,5 tarefas de terra pra vender lá no tanque do MEI. São 2,5 tarefas, dou por R$25 mil. Um bom dia pra todos os seus ouvintes aí, Celso. Bom dia, Cecília. Bom dia, Josiane. Bom dia, Sueli. Russo um dos Melões. Um abraço pra você, Celso. Mastrado Oliveira, eu acho que eu vou comprar suas terras. Agora tem uma caidinha boa aí, né? Viu? Aí você vizinho de Antônio Carlos, lá do tanque do meio, lá com a Madre Terezinha. É, né? Aí João do Big Lance também mora lá, né? Cunhado de Nau aí, lá do frangaçado da Brada. Bom dia, Dona Isabel. O que foi, velho? Esquecendo também que eu esqueci Galzinha do Matão e Conceição aí, a mulher do Matão e Conceição aí. É? O Candel Pequeno, valeu, Céu. Valeu, velho. Ninas Bar do Matão, Galzinha do Matão, aí pessoal do Tamboria, Liri, volta do Rio Sapateiro. Bom dia, Casa Nova e Moribeca, hein? Um abraço pra todos. Aí da Barra Grande. Ó, ó Jura aqui, ó. Bom dia, meu amigo Celso. Bom dia, José Ferraz. Manda um bom dia pra Juscela. J da Borracharia, Tita de Rock, é meu amigo Eliseu, da Minação, Dean Santos, prefeito Jair, e todos, né? Meu amigo Aldo do Corralinho e Antônio da Loja Lima, todos barroqueiros, enfim. Bom dia, acesso, bora comer pamonha. Eu gostei aqui, você mandou aí a pamonha e uma canjica, mandou pela foto aqui, né? Quando eu cheguei, não vejo nada disso. Desaparece tudo aí. Bom dia, Celso. Ah. Bom dia, Celso, meu brother. Oi, Tom. Manda um alôzinho pra Nova Brasília, pra minha tia Lourdes e tia Ana e Nilton. E Nova Brasília. Não esquecendo de meu colega Benildo. Benildo Rolista. Rolista, é. Que na Santa Rita, manda um alôzinho pra Vânia, Gabriel e Nete. Na Santa Rita. E não esquecendo de minha amiga Cristina do Oxóssi, da Santa Rita. Da Lagoa do Mato, mandou alô pra Val, Carlinho do Bar. E Dica Mecânico, da Jerema, mandou alôzinho pra Bento e Dona Nice, né? Na Jerema. Não esquecendo de meu amigo Careca, aí na Jerema. Três estradas pra Pelé. Tô sabendo que Pelé agora é seu pistoleiro agora, né? Ah, fica aí. Ê, macho. No Juazeirinho aqui, mandou alô pra minha mãe, Nessi, meus irmãos aqui no Juazeirinho. Juazeiro Grande mandou alô pra Dica, seu Matias e Dona Josefa, no Juazeiro Grande. Valeu. Valeu, meu brother. Aí, Tom, é do Juazeirinho da Mombaça, hein? Eu conheço, é o irmão de Joils. Vai Capoeira Motoboy da Princesinha aí, né? Danone Motoboy, mas Dona Bilu e a toda a comunidade, um abraço. Lorival da Mangaba lá em Sátiro Dias, ele na Boa Sorte. Olha o que ele mandou pra mim aqui ontem à noite, ó. Boa noite, Céu. Se o Bahia hoje ganha, ou ganha ou não ganha, velho? Se o Bahia tá fuleiro. Tá fuleiro, é? É meu também esse filho da peça, eu torço demais por ele. Eu tenho um relógio aqui de quando ele foi fundado. É mesmo, rapaz? Aí, Lorival da Mangaba, hein? Lá da Boa Sorte, Sátiro Dias, ouvindo o programa. Valeu, Lorival, obrigado pela audiência. Você, Toninho da Limeira. Deixa eu ver aqui, rapaz, Toninho da Limeira. Bom dia, Celso. Aqui é Toninho da Limeira. Quero mandar um alô pra toda a minha família, pra todos os seus ouvintes. Pistoleiro tá ali. Meu parceiro, fica a sua escolha. Coloquei uma música boa pra nós ouvir. Valeu, Celso. Valeu, Toninho. Valdo, Toninho, Maria José, Nilzete, Cristina, Dona Verena, a Dona Zezé, a filha Inácia e a bonitona daí, minha amiga Ingrid, viu? Alá! Bom dia, Celso, e aí, tudo bem? A galinha tá choca, né? Segunda-feira, você não gostou do meu chá, não tá foi? Tá doce, velho! Não quis nem voltar mais lá. Tá bom, tenha um bom dia. E apareça sempre. Ô Zé, você tem que botar azulzinho, rapaz. Fica botando açúcar. Açúcar vai acabar com o dia de vida dos velhos. É, tem que botar azulzinho, né, não, Renato? Ah, alô, meu amigo Ivan, motorista aí, doutor Luiz Carlos. Bom dia, obrigado pela audiência, ouvindo o programa, hein? Bom dia, meu amigo Celso Oliveira. Aqui, ó. E todo o pessoal que tem vindo da Rádio Regional. É o Douglas falando aqui diretamente de Minas Gerais, ouvindo essa potência. Todo lado da Pernambucana, viu, Celso? Minha esposa, Gilene, tá lá no hospital. Foi ganhar neném. E é gêmeos. Vixe, rapaz, foi raio. Primeiro filho, o cara ainda faz. É gêmeos, ó. Aí já foi, né? É, tava engalado. Oi? Tava engalado. Quem? Tava o quê? Engalado. Respingou, foi? Foi. Na saída respingou. Tava ressecado. Ah, tava ressecado. E é pernambucana, viu? E é de você que não cuide bem dela, não, que aí a Viana come, hein? Alô, Mazinho paraibano aí, né? O pai de Dona Queinha aí da Tim. Pai de Mazinho. Ouvindo a 790. Esqueceu a faca na cintura. Pernambucano, paraibano, cearense, né? Ai, ai, ai. Valeu, Douglas, em Minas Gerais. Pronto, vai lá cuidar das suas crianças, viu? É dobrado, você sabe, né? Eu tenho que trabalhar agora dobrado, aí são dois. Bom dia, César Oliveira, aqui é Donato da Queimada, município Serrinha. Mandou um alô aí pra turma, gente boa da Cabeça da Vaca. É, também, gente boa de lá da Teofilândia, Lagoa do Campo, Pé do Coxo, Limeira, na Jurema, que estão ligados no seu programa. Também aqui do Canto, Larito, também no Canto Fredinho do Cavaquinho, tá sintonizando seu programa, é 10, sempre ligado no seu programa. Valeu, bom dia, Jones, a gente tirando a Barrocas, hein? Bom dia, Leonardo. Leonardo, Gelson da Frente que vai aprontar uma pra você, viu, velho? Alô, Pelezinho, cabeça murcha nas três estradas, viu? Ó, o velho Barbará, o pai de Nil, tá aí, tá acabando com seus dias de vida, que são poucos, viu? Alô, Bentinho da Venda aí. Requeijão da Bela Vista disse que já tá partindo pra ele, viu? Izinho do Matiô, o moço do requeijão gostoso, hein? Odete Leite, Zequinha do Fora e Família, Clodoaldo Max, bom dia, meu amigo, um abraço pra você, Dona Ieda, hein? E todo o pessoal do Novo Horizonte ligado na gente. Regional Aramu. 5h46, Tony Tuíca, tá aí a tua ciganinha. Abraçar toda a ciganada, hein, de Serrinha, região e todo o Nordeste ouvindo a gente. Regional Aramu. É pra sua regada. É, doido, ué. Ouviu, não foi, Ademar do Fórum? É pra sua regada, ó. Regional Aramu. Regional. Eu sou cigano, levo a vida cantando, minha vida é viajar. Regional Aramu. Por onde passo com a cigana na garupa, vou gritando upa upa e paro pra descansar. Arba barraca, lá na beira da cascata, eu com a rede da lavata e já começo a balançar. Nas minhas viagens trago na minha bagagem muita coisa pra vender. Carrego ouro e um papagaio louro, fala muito e sabe ler. Regional, ai, ai. Veneno tropas montado em cavalos bons, mas flores de coração pra ninguém posso vender. Ô ciganinha, oh, oh, oh. Nós vamos andando até na hora da morte. Edgar Mão Branca, o Bonitão, estou aqui com vocês a todo instante, mandando ver. Sabe por quê? Porque aqui é 95 FM, a Rádio do Forró. Nas minhas viagens trago na minha bagagem muita coisa pra vender. Carrego ouro e um papagaio louro, fala muito e sabe ler. Veneno tropa montado em cavalos bons, mas flores de coração pra ninguém posso vender. Ô ciganinha, oh, oh, oh. Oi, vamos nos arretir, mas vamos andando até na hora da morte. Rapaz, é de Gamão Branca, aqui no nosso Despertar Regional, a Ciganinha. Abraçar toda a ciganada de Serrinha Região e todo o Nordeste ouvindo o programa aí, viu? Bom dia, dona Zenaide aí do sítio. Sítio das Flores, né? Santa Bárbara aí. Sítio das Panelas. 5h52 na 790. Ô Celso, bom dia. Eu mando um abraço aí. É... Um alô aí. Não, manda um alô aí para... Deve ser... Não entendi aqui, né? Secretário de Maria da Fazenda Boqueirão. Abra aí. Que é isso aí, Ted? É, abra aí, ó. O cara tá ouvindo seu programa lá e mandou aí, ó. Ah. Diga. Oi, aí? Hein? O cara mandou aqui. O carro preto tá passando pro teu filhante aí, ó. Pro teu filhante. Federal, o carro preto tá passando aqui pro teu filhante. Tá aqui pro teu filhante. Você falando aí, não sei por onde é que vai. Carro preto. Polícia Federal, olha. Ah, Polícia Federal, né? Brincadeira, não. E aí, Tere, tudo na paz, né, velho? Tudo bem, e aí? Ah, tudo jóia, tudo jóia. Novo matador do Serrinho, oh, meu Deus do céu. Oi, oi, Sinha, lá do Maroto, bom dia. Pessoal ligado na gente, obrigado pela audiência, todos vocês aí, aqui, ó. Bom dia, Despertar Regional, Celso Oliveira comunicando, depois vem Tribuna Popular, com José Ferraz, Pedro Santos, Ligeirinho, é, Damasceno, Damasceno é corajoso, viu? Aqui vem fazer a reportagem aqui na Praça Miguel Carneiro. Já é nosso amigo, meu xará, o Rony Matos, qual o caso que depois que ele embora, eu disse que ele dá um sapé caiaiá, você não vê mais aqui. Sumiu, foi? É, mano, Damasceno, amarelou, foi, negão? Dida, negão, também tá nesse... dessa equipe, né? Só joga na panela com o Cleilton, viu? Amarela direto, viu? Segundo o Lamarão aqui tá falando que ele é amarela direto também, viu? É, rapaz. Pipoqueiro, ó. Lamarão tá falando que você é pipoqueiro, viu, Dida Negrão? Um bom dia a todos os ouvintes, Bob Del. Ademar, o que você acha aí de Rony Matos? Só tem pressão, né? Com medo de Libório. Libório chegou, venha pra cá. Rapaz, bom dia a todos. Ô, Ted, o que foi que aconteceu? Você e o Ligeirinho, pai, mesmo que Damasceno? Não, graças a Deus, nada. É Damasceno, o cara do bom, o cara bem, do bem. O detalhe foi comigo, não. Foi, não? Foi com ele, com o Pedro Santos. Não quero saber mais daqueles caras lá, Sérgio. Não quero conta. Tô fora. É, negócio que o sindicato proibiu. Então você sabe, né? Uhum. Sem máscara, tem que andar com máscara, com cartão de vacina. Tem que andar com uma roupa, com a calça. Ele subiu aqui na sexta-feira retrasada com sem a máscara. Eu fiquei na minha, disse, na FBA. E bem, porque todo mundo sabe que ele não tomou a vacina nenhuma. É, né? Mas ele, pelo menos, a máscara pode usar, né? Uhum. Aí ele subiu aí, Pedro falou com ele: rapaz, o sindicato não quer que entre aqui sem máscara, não. Aí ele disse: não veio mais, última vez, né? Fazer o quê? É o direito que ele tem, né? Alô, Dinho do Boqueirão, bom dia, hein? Zenaide do Cid tá mandando seu abraço. Deixa eu ver o que esse cara tá mandando pra gente aqui, rapaz. Bom dia, Celso. Cadê a cabeça do peixe? A cabeça do peixe que você falou aí vai comer você e Ferraz, eu fora. Eu não gosto de peixe. Eu quero é o meio, Eu não gosto de peixe. Empatou outro com as calças na mão, não foi? Foi. Tomou um gol no primeiro tempo, aos 75 empatou, mas teve ganhando, mesmo com um a menos, o Bahia. Foi com quem ontem? Se superou com o CSA. Que é claro, o CSA é muito bom, rapaz. Aquele Oswaldo tá jogando bola ainda, CSA, viu? CSA quase sobe o ano passado pra primeira divisão, quase sobe. Foi. Teve na beira do subimento pra primeira divisão. Sandra do Alto do Recreio, bom dia, obrigado pela audiência, Celso, vindo você aqui, viu? Dá um abraço em Ferraz aí. Obrigado. Deus me livre de chegar perto dele. Eu tô contaminado. Parece que esse cidadão aqui perdeu a moral com você, não foi, Ferraz? Quem é, Celso? Bom dia, povo da Rotina Rádio Regional. Você quer, não? Mandar um alô aí pra Delinho, um alô pra Mineiro, Fernando, vizinho do Matiu, e pra sair aí com a Bela Vista. Edivaldo. Edivaldo? É. Perdeu a moral com você? Isso me atrapalhou lá, rapaz. Oi. Ele me atrapalhou e lascou tudo, né, rapaz? Aí não deu, né? Ele volta, quando a gente chegou a Serrinha, era quebrado, pobre, é. Poxa, não, tá rico, não tinha tomado a terra da sogra ainda. Aí, a Maria era avisado que faz pra lá e pra cá. Depois que ele volta, enriqueceu. Subiu. Foi ser gerente da outra loja lá, desapareceu. Alô, Borreguinho, bom dia, Borrego. Você é moralizado, obrigado pela audiência. Sabe quem é, né? Sei, Zé Trabuco, era coisa boa. É, Trabuquinho aí. É. Bom dia, Mineirinho e Roberto Menezes. Obrigado pela audiência, vindo aí a 790. E aqui, Ferraz? Mas, rapaz, Damasceno, um cara esclarecido, e não tomar vacina? Que é isso, Damasceno? Rapaz, acorda pra vida. Aí a Jurandê, viu, Dama? É, eu não acho que ele é um cara esclarecido, porque se fosse um cara esclarecido, ele tomaria vacina. É porque cada um tem a sua posição, é, né? Posição. Ele é um cara ligado ao presidente que aí está. Ao capitão. É, o capitão não tomou a vacina. É tanto que os aliados dele já estão pedindo para ele se vacinar, os aliados. Uhum. É, que ele não se vacine, que ele... Agora, acabou o programa, hein? Use a máscara, né? Usa a máscara, né? Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso diretor-presidente, hein, e a senhora Tânia Lombos. Doutor Lombos, bom dia, obrigado pela audiência, hein, ouvindo o programa aí, o nosso Despertar Jornal. Andrelina, bom dia, hein? Aí no Mercado de Aço. Quarentinha tá por aí, Toninho do Frigorífico Santana, né, Bidão do Pão do Bode aí. Bom dia, pessoa, Rei da Baiana. A galega tá chegando aí, mais semana, Ribeiro, viu? Vem aí, Tânia Love. Sua rádio tá no ar, preso, né? Sua rádio tá no ar, transmitindo o programa aí, né? Quem? Sua rádio. Vai entrar no ar? Não, sua rádio tá no ar, né? Tá no ar. Mas botou o programa lá? Botou. Desde que eu saí pra cá, tá no ar. Rádio Neto Web, Rádio Ferraz. Acabou o programa, hein? Vem aí, Ted Love e Pedro Santos no Esporte Mais Bem Informado. Vai no cabelinho. Que cabelo? Hein? Você já tentou tirar ali aquele chapéu de Pedro ali pra ver o que tem ali? Pessoal, não tá querendo mais ele no time, não. Ele quer jogar de zagueiro, não quer tirar o boné, quer jogar de boné. Pra não sair o cabelo. Tchau, gente. Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar. Me desculpe chorar, mas é que sinto tanta saudade do seu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meu.